Fecheiro 6, capítulo 13. Tive a tentação de fugir. Pensei em ir para Nápoles, escapulir-me para a cidade da minha mãe, precisamente quando ela estava a chegar à minha, e procurar um pouco de paz junto de Nino, mas não me mexi. Por muito mudada que me sentisse, continuava a ser a pessoa disciplinada que nunca se eximira a coisa nenhuma. Além disso, pensei, o que pode ela fazer-me? Sou uma mulher, não uma criança. No máximo, trará algumas coisas boas para comer, como naquele Natal de há 10 anos, quando adoeci e ela me foi visitar ao colégio da Normale. Fui com Pietro buscar a minha mãe à estação. Conduzi eu. Ela saiu do comboio toda empertigada. Trazia roupa nova, mala de mão nova, sapatos novos, até um pouco de pó de arroz nas faces. Estás bem? Disse-lhe. Estás muito elegante. Ela sibilou. Não é graças a ti. Depois não voltou a dirigir uma palavra. Em compensação, foi muito afetuosa com Pietro. Informou-se acerca do seu braço engessado e, como ele foi vago, disse que tinha batido contra uma porta, começou a resmungar num italiano incerto. Bateste. Sei muito bem quem te empurrou. Imaginem. Empurrado. Chegados a casa, abandonou-a com postura fingida. Fez-me um longo sermão a cochear para cá e para lá na sala. Elogiou o meu marido de modo exagerado. Ordenou-me que lhe pedisse perdão imediatamente. Vendo que eu não me decidia, começou ela a implorar-lhe que me perdoasse. E jurou por Pepe, Gianni e Elisa que não voltaria para casa se nós dois não fizéssemos as pazes. A princípio, excitada como estava, quase tive a impressão de que ela estava a gozar comigo e com o meu marido. A lista que fez das qualidades de Pietro pareceu-me infinita e tenho de admitir também das minhas, não poupou. Realçou várias vezes que no que tocava à inteligência e estudo fôramos feitos um para o outro. Pediu que pensássemos no bem de Dedê. Era a sua neta preferida. De Elsa esqueceu-se de falar. A menina percebia tudo e não era justo fazê-la sofrer. O meu marido, enquanto ela falou, mostrou-se sempre de acordo. Embora com aquela expressão incrédula que adquire perante um espetáculo exagerado. Ela abraçou-o, beijou-o, agradeceu-lhe a sua generosidade, diante da qual, gritou-me, eu não devia fazer outra coisa senão pôr-me de joelhos. Empurrou-nos continuamente com palmadas rudes, um contra o outro, para que nos abraçássemos e nos beijássemos. Furtei-me, mostrei-me antipática. Pensei durante o tempo todo, não a suporto. Não suporto que num momento como este eu tenha também de enfrentar o facto, diante dos olhos de Pietro, de ser filha desta mulher. Entretanto, tentava acalmar-me, dizendo para mim, é a sua cena de costume. Daqui a pouco cansa-se e vai dormir. Só quando me agarrou pela enésima vez, querendo por força que eu admitisse que errara gravemente, é que não pude aguentar mais. As suas mãos ofenderam-me e soltei-me. Disse-lhe qualquer coisa como, basta, mã, é inútil. Não posso continuar a viver com Pietro. Gosto de outro. Foi um erro. Já a conhecia, só estava à espera de uma pequena provocação. A sua litania interrompeu-se. As coisas alteraram-se num piscar de olhos. Deu-me uma bufetada com toda a força, gritando de rajada. Caluda, sua puta! Caluda, caluda, caluda! E tentou agarrar-me pelos cabelos, berrando que comigo já não aguentava mais. Que não era possível que eu, quisesse desgraçar a minha vida, correndo atrás do filho do Sarratore, que era pior, muito pior do que aquele homem de merda que era o pai. Dantes, gritou, julgava que era a tua amiga Lina que te levava por maus caminhos, mas estava errada. Tu é que és a desavergonhada. Aquela sem ti tornou-se uma ótima pessoa. Ah, maldita seja eu que não te parti as pernas em pequena. Tens um marido de ouro que te permite viveres como uma senhora nesta linda cidade, que te quer bem, que te deu 2 filhas e é assim que tu lhe retribuis estupor. Vem cá. Fui eu que te deixei nascer, sou eu que te mato. Não me largava. Tive a impressão de que queria realmente matar-me. Naqueles instantes senti toda a realidade da desilusão que lhe estava a causar, toda a realidade do amor materno que, perdendo a esperança de me vergar àquilo que considerava ser o meu bem, ou seja, aquilo que ela nunca tivera e que eu, pelo contrário, tinha e que até ao dia anterior fizera dela a mãe mais afortunada do bairro, estava pronto para se transformar em ódio e para dar cabo de mim, para me castigar pelo desperdício de bênçãos de Deus que eu estava a fazer. Então empurrei-a, empurrei-a gritando mais do que ela, empurrei-a sem o querer, instintivamente, com tal força que a fiz perder o equilíbrio e a atirei ao chão. Pietro assustou-se. Vi-lhe na cara, nos olhos, que o meu mundo chocava contra o seu. De certeza que em toda a vida nunca vira uma cena daquele género, com palavras tão gritadas, com reações tão descompostas. A minha mãe derrubara uma cadeira, caíra pesadamente. Agora tentava a custo levantar-se, por causa da perna doente, agitava um braço para se agarrar ao bordo da mesa e erguer-se, mas não se rendia. Continuava a gritar-me ameaças e insultos. Não parou nem sequer quando Pietro, apavorado, ajudou a levantar-se com o braço bom. Ela, com a voz estrangulada, raivosa e ao mesmo tempo sinceramente angustiada, arquejou de olhos arregalados. Tu já não és a minha filha. Ele é que é o meu filho. Ele. Até o teu pai já não gosta de ti, nem os teus irmãos. Oxalá o filho do Sarratore te pega a gonorreia e a sífilis. Que mal fiz eu para ter de passar por um dia como este. Oh, Deus, Deus, Deus, quero morrer imediatamente. Quero morrer agora mesmo. Estava tão vencida pelo sofrimento que, coisa inacreditável para mim, desatou a chorar. Eu fui a correr para o quarto e fechei mais a chave. Não sabia o que fazer. Nunca esperaria que separar-me comportasse um suplício daqueles. Estava assustada. Estava desolada. De que fundo obscuro, de que soberba de mim, me viera a determinação de repelir a minha mãe com uma força física igual à dela? A única coisa que me serenou foi o facto de, passado algum tempo, Pietro vir bater-me à porta e dizer baixinho, com uma doçura inesperada: não abras, não te estou a pedir que me deixes entrar. Quero apenas dizer-te que não desejava isto. É demais. Nem tu o mereces. Capítulo 14. Esperei que a minha mãe se amansasse, que logo de manhã, com uma das suas guinadas bruscas, encontrasse maneira de reafirmar que me queria bem e que, apesar de tudo, tinha orgulho em mim. Mas não aconteceu. Ouvia-a tagarelar com Pietro toda a noite. Bajulava-o, repetia com raiva que eu sempre fora à sua cruz. Dizia a suspirar que era preciso ter paciência comigo. No dia seguinte, para evitar que acabássemos por discutir de novo, circulei pela casa ou tentei ler, sem me imiscuir nunca nos conciliábulos de ambos. Sentia-me muito infeliz. Tinha vergonha do empurrão que lhe dera. Tinha vergonha dela e de mim. Tinha vontade de lhe pedir desculpa, de abraçá-la. Mas receava que ela se equivocasse e se convencesse da minha rendição. Se chegara a afirmar que era eu a alma negra de Lila e não Lila a minha, devia ter-lhe dado uma desilusão de veras insuportável. Disse para mim, para justificá-la: a sua unidade de medida é o bairro. Aos olhos dela, tudo lá correu pelo melhor. Sente-se aparentada com Solara, graças a Elisa. Os seus rapazes finalmente trabalham para Marcelo, a quem chama orgulhosamente o meu genro. Nas suas roupas novas, traz a marca do bem-estar que lhe caiu em cima. Por isso é natural que Lila, ao serviço de Michele Solara, a viver estavelmente com Enzo, tão enriquecida que quer adquirir para os pais o pequeno apartamento em que vivem, lhe pareça muito mais bem-sucedida do que eu. Mas este tipo de raciocínio só servia para acentuar mais a distância entre mim e ela. Já não havia entre nós pontos de contacto. Foi-se embora sem que voltássemos a falar. Levámo-la de carro à estação. mas fez de conta que eu não ia ao volante. Limitou-se a desejar a Pietro todo o bem possível e a pedir-lhe, até ao último instante, antes do comboio partir, que lhe desse notícias do braço partido e das meninas. Assim que ela desapareceu, apercebi-me com uma certa surpresa de que a sua vinda tivera um efeito inesperado. O meu marido, ainda enquanto voltávamos para casa, foi além das poucas frases de solidariedade sussurradas em frente da minha porta na noite anterior. Aquele embate desmesurado com a minha mãe deve ter-lhe feito revelações a meu respeito da forma como eu fora criada, mais do que aquilo que eu lhe contara e que ele imaginara. Creio que lhe fiz pena. Caiu de repente em si. As nossas relações tornaram-se outra vez corteses. Dias depois fomos a um advogado que falou um pouco disto e daquilo e depois nos perguntou: têm a certeza de que já não querem viver juntos? Como é que se pode viver com uma pessoa que já não nos quer? Respondeu Pietro. A senhora já não quer o seu marido? Isso é comigo, disse-lhe. O senhor só tem de dar andamento ao processo de separação. Quando chegámos à rua, Pietro riu-se. És igual à tua mãe. Isso não é verdade. Tens razão, não é verdade. És como a tua mãe, se ela tivesse estudado e se pusesse a escrever romances. O que é que queres dizer? Quero dizer que és pior. Fiquei um bocado arreliada, mas não muito. Alegrava-me que ele, dentro do possível, tivesse ganho juízo. Soltei um suspiro de alívio e comecei a concentrar-me no que era preciso fazer. Durante longas chamadas telefónicas, contei a Nino tudo o que me acontecera desde o momento em que nos tínhamos separado. Debatemos a minha possível ida para Nápoles. Por prudência, não lhe contei que eu e Pietro estávamos de novo a dormir debaixo do mesmo teto, embora naturalmente em quartos separados. Principalmente, falei mais vezes com as minhas filhas e anunciei a Adele, com explícita hostilidade, que iria buscá-las. Não te preocupes, tentou tranquilizar-me a minha sogra. Podes deixá-las estar comigo todo o tempo de que precisares. A Dedê tem escola. Podemos pô-la na escola aqui a dois passos. Trato eu de tudo. Não, quero tê-las comigo. Pensa nisso. Uma mulher separada, com duas filhas e as tuas ambições, deve encarar a realidade e decidir aquilo a que pode renunciar e aquilo a que não pode. Tudo naquela última frase me irritou. Capítulo 15. Queria partir logo para Génova, mas telefonaram-me de França. A mais velha das minhas editoras pediu-me que escrevesse para uma revista importante as reflexões que me ouvira desenvolver em público. Assim me encontrei de repente numa situação em que tive de escolher entre ir buscar as minhas filhas ou entregar-me ao trabalho. Adiei a viagem e apliquei-me dia e noite, ansiosa por fazer um bom trabalho. Estava ainda a tentar dar uma forma aceitável ao meu texto quando Nino me informou de que, antes de recomeçar com a universidade, tinha uns dias livres e estava pronto para vir ter comigo. Não pude resistir. Fomos para o Argentário de automóvel. Embriaguei-me de amor. Passámos dias maravilhosos entregues ao mar de inverno. E como nunca me acontecera com Franco, nem com Pietro, ao prazer de comer e beber, da conversa culta, do sexo. De manhã saía da cama ao alvorecer e punha-me a escrever. Uma noite na cama, Nino deu-me uns papéis seus. Disse que dava grande importância à minha opinião. Era um ensaio seu, complicado, sobre o Italsider de Bagnoli. Li-o juntinha a ele, que murmurava de vez em quando, autodenegrindo-se. Escrevo mal, corrige se quiseres, tu és mais hábil, já o eras no liceu. Enalteci muito o seu trabalho, sugeri-lhe algumas correções. Mas Nino não se contentou com isso. Insistiu para que a minha intervenção fosse mais além. Foi nessas circunstâncias que, como se para me convencer da necessidade das minhas correções, acabou por dizer que tinha uma coisa má para me revelar. Definiu o seu segredo entre embaraço e ironia como a coisa mais vergonhosa que fiz em toda a minha vida. e disse-me que o assunto se prendia com o artigozinho em que eu resumia o meu conflito com o professor de religião, aquele que nos tempos do liceu ele me encomendara para uma revista de estudantes. E o que foi que tu fizeste? Vou dizer-te, mas tu lembra-te que eu era apenas um miúdo. Senti que ele tinha vergonha a sério e assustei-me um pouco. Disse que quando leu o meu artigo lhe pareceu impossível que se pudesse escrever de forma tão agradável e tão inteligente. Fiquei contente com aquele elogio, beijei-o, lembrei-me do muito que trabalhara naquelas páginas com Lila e, entretanto, descrevi-lhe de modo autoirónico a desilusão, o desgosto que sentira quando a revista não o publicara por falta de espaço. Foi assim que eu te disse? Perguntou Nino atrapalhado. Talvez, agora não me lembro. Fez uma expressão desconsolada. A verdade é que espaço para o teu artigo havia à farta. Então, por que é que não o publicaram? Por inveja. Desatei a rir. Os redatores tinham inveja de mim? Não. Quem teve inveja fui eu. Li as tuas folhas e deitei-as para o lixo. Não consegui suportar que fosses tão exímia. Durante uns instantes não disse nada. Como aquele artigo era importante para mim, como eu tinha sofrido, não era capaz de acreditar. Seria possível que o aluno predileto da professora Galiani tivesse sentido inveja das linhas escritas por uma aluna de secundário a ponto de as deitar para o cesto dos papéis? Senti que Nino estava à espera da minha reação, mas eu não sabia como colocar uma ação tão mesquinha dentro do nimbo resplandecente com que o havia circundado desde miúda. Os segundos passavam e eu, desorientada, tentava segurar junto de mim aquela ação vil para evitar que ela se fosse juntar à péssima fama que, segundo Adele, Nino tinha em Milão, ou ao convite para desconfiar dele que recebera de Lila e de António. Depois acordei. Saltou-me à vista o lado positivo daquela confissão. Abracei-o. Não havia substancialmente nenhuma necessidade de ele me contar aquele episódio. Era uma má ação muito distante no tempo. No entanto, acabava de o fazer. E essa sua necessidade de ser sincero, fora de qualquer interesse, mesmo correndo o risco de ser visto com maus olhos, comoveu-me. Sem esperar, a partir daquele momento senti que podia acreditar nele sempre. Naquela noite amámo-nos com mais paixão do que era habitual. Quando acordei, concluí que, ao confessar aquela culpa, Nino admitira que, aos seus olhos, eu sempre fora uma rapariga fora de comum, mesmo quando era namorado de Nádia Galiani, mesmo quando fora amante de Lila. Como era excitante sentir-me não só amada, mas também apreciada. Confiou-me o seu texto, ajudei-o a dar-lhe uma forma mais brilhante. Naqueles dias, no Argentário, tive a impressão de ter definitivamente aumentado a minha capacidade de sentir, de compreender, de me exprimir, coisa que pensava com orgulho. Era confirmada pela razoável aceitação fora de Itália do livro que escrevera, estimulada por ele, para lhe agradar. Tinha tudo naquele momento. À margem tinham ficado apenas Dede e Elsa. Capítulo 16. Não falei de Nino à minha sogra, mas contei-lhe a respeito da revista francesa e mostrei-me totalmente absorvida pelo texto que estava a escrever. Entretanto, embora contrariada, agradeci-lhe a maneira como estava a tomar conta das netas. Embora não confiasse nela, compreendi nesse momento que Adele me aliviara de um verdadeiro problema. O que podia eu fazer para juntar a minha vida e as minhas filhas? É claro que contava ir em breve viver com Nino para qualquer lado. E nessa altura, ajudar-nos-íamos um ao outro. Mas, entretanto, não iria ser fácil conjugar a necessidade de nos vermos. Dede, Elsa, a escrita, os compromissos públicos, as pressões a que Pietro, embora estivesse mais razoável, me sujeitaria na mesma. Sem contar com o problema do dinheiro. Meu pouco me restava, e ainda não sabia quanto me iria render o novo livro. Era de todo impossível que no futuro imediato pudesse pagar uma renda de casa, o telefone, a vida diária das minhas filhas e a minha. Em breve iria buscar as meninas, mas para levá-las para onde? Para Florença, para o apartamento, onde tinham nascido e no qual, encontrando um pai gentil, uma mãe cortês, se convenceriam de que tudo se tinha recomposto milagrosamente? Pretendia iludi-las, sabendo que a primeira vez que Nino aparecesse, as desiludiria ainda mais? Devia dizer a Pietro que se fosse embora, embora tivesse sido eu a romper a relação? Ou competia-me a mim sair do apartamento? Parti para Génova com mil perguntas e nenhuma decisão. Os meus sogros receberam-me com delicada frieza. Elsa com um entusiasmo hesitante. Dedé com hostilidade. Conhecia mal a casa de Génova. Ficara-me na memória apenas uma impressão de luz. Na realidade havia salas inteiras, com as paredes cobertas de livros, móveis antigos, lustres de cristal, soalhos cobertos de ricas carpetes, pesados cortinados. Apenas a sala era muito luminosa. Tinha uma grande janela que emoldurava um trecho de luz e de mar, expondo como uma peça preciosa. As minhas filhas, como me apercebi, andavam por todo o apartamento com mais liberdade do que em casa delas. Mexiam em tudo, pegavam em tudo sem serem repreendidas e falavam com a empregada doméstica no tom delicado, mas categórico, que haviam aprendido com a avó. Nas primeiras horas depois da minha chegada, mostraram-me o seu quarto. Quiseram que eu me encantasse com os numerosos brinquedos que, caros como eram, de mim e do pai nunca os teriam recebido. Contaram-me todas as coisas bonitas que tinham feito e visto. Fui-me apercebendo de que Dedé se ligara muito ao avô. Ao passo que Elsa, apesar de me ter abraçado e beijado até mais não poder, se dirigia a Adele por qualquer coisa de que precisasse, ou, quando estava cansada, lhe trepava para os joelhos e de lá olhava para mim, com ar triste, com o polegar na boca. As meninas tinham aprendido a passar sem mim em tão pouco tempo? Ou estariam abaladas por aquilo que haviam visto e sentido nos últimos meses e agora apreensivas com a quantidade de desastres que eu lhes fazia lembrar? Tinham medo de voltar a aceitar-me. Não sei. É claro que não me atrevi a dizer logo: preparem as vossas coisas e vamos-nos embora. Fiquei uns dias. Recomecei a cuidar delas. E os meus sogros nunca se intrometeram. Aliás, a primeira vez que elas recorreram à autoridade deles contra a minha, sobretudo Dedé, retraíram-se, evitando qualquer conflito. Guido, principalmente, tinha muito cuidado em falar de outras coisas. Nos primeiros tempos, não fez qualquer referência ao rompimento entre mim e o filho. Depois de jantar, quando Dedé e Elsa iam para a cama, e por cortesia ele se demorava um pouco comigo, antes de se fechar no seu escritório a trabalhar até altas horas da noite, Pietro, evidentemente, não fazia mais do que seguir o modelo do pai. Mostrava-se embaraçado. Habitualmente refugiava-se na conversa sobre política. O agudizar-se da crise do capitalismo, a panaceia da austeridade, o aumento da área de marginalização, o terremoto no Friuli como símbolo de uma Itália precária, as grandes dificuldades da esquerda, velhos partidos e partidos pequenos. Mas fazia-o sem mostrar qualquer curiosidade pelas minhas opiniões, que eu, aliás, nem me esforçava por ter. Se decidia encorajar-me a dizer alguma coisa, recorri ao meu livro, cuja edição italiana vi pela primeira vez, precisamente naquela casa. Era um livrinho delgado, pouco vistoso, que chegara juntamente com muitos livros e revistas que se amontoavam continuamente sobre as mesas, à espera de serem folheados. Uma noite fez perguntas, e eu, sabendo que ele não o lera, e também não o leria depois, resumi-lhe os temas, li-lhe algumas linhas. De um modo geral, limitou-se a ouvir, sério, muito atento. Num único caso, produziu comentários críticos eruditos sobre um texto de Sófocles, que eu citara sem vir a propósito, e falou num tom professoral que me fez envergonhar. Era um homem que emanava autoridade. Embora a autoridade seja uma patina e por vezes não seja preciso muito para que, nem que seja por alguns minutos, crie fissuras e por elas se veja outra pessoa menos edificante. Quando fiz uma referência ao feminismo, Guido perdeu de repente a compostura. Surgiu-lhe nos olhos uma inesperada malícia e começou a cantarolar com sarcasmo, com o rosto vermelho. Ele, que geralmente tinha uma cor anémica, alguns slogans que sabia de cor. Sexo, sexo meu. Alguma mulher no mundo tem um orgasmo? Nenhuma. E também, não somos máquinas para a reprodução, mas mulheres em luta pela libertação. Cantarolava e ria, todo excitado. Quando notou que me surpreendera de modo desagradável, agarrou nos óculos, limpou-os com cuidado, retirou-se para ir estudar. Nesses poucos serões, a Adele esteve quase sempre calada, mas depressa percebi que ela e o marido procuravam uma forma ascética de me apanhar em falso. Como eu não caía na esparrela, por fim foi precisamente o meu sogro que atacou o problema à sua maneira. Quando Dede e Elsa nos deram as boas-noites, ele perguntou às netas numa espécie de rito bonecheirão: como se chamam estas duas lindas senhoritas? Dede, Elsa, e que mais? O avô quer ouvir o nome completo. Dede Airota, Elsa Airota. Airota como quem? Como o pai. E quem mais? Como o avô. E a mamã como se chama? Helena Greco. E vocês chamam-se Greco ou Airota? Airota. Muito bem. Boa noite, queridas. Tenham bons sonhos. Depois, assim que as meninas saíram da sala, acompanhadas por Adele, disse, como se seguisse um fio que partia das respostas das duas meninas: soube que o rompimento com o Pietro é devido a Nino Sarratora. Estremeci. Fiz sinal que sim. Ele sorriu. Começou a elogiar Nino, mas não com o apoio total de antigamente. Definiu-o como um rapaz muito inteligente que sabe do seu ofício. Porém, disse, carregando na conjunção adversativa, é volúvel. E repetiu o vocábulo, como se tentasse compreender se havia escolhido a palavra certa. Depois sublinhou: as últimas coisas que o Sarratore escreveu não me agradaram. E num súbito tom de desprezo, meteu-o no molho daqueles que consideravam mais urgente aprender a fazer funcionar as engrenagens do neocapitalismo do que continuar a exigir transformações das relações sociais e da produção. Usou esta linguagem, mas dando a cada palavra a consistência do insulto. Não o suportei. Esforcei-me para o convencer de que estava errado. E Adele regressou precisamente quando eu citava textos de Nino que me pareciam muito radicais. E Guido me ouvia, emitindo o som surdo a que normalmente recorria quando estava indeciso entre anuência e divergência. Calei-me imediatamente, bastante agitada. O meu sogro pareceu moderar a sua opinião durante uns minutos. Aliás, é difícil para todos orientarem-se no marasmo da crise italiana. E sou capaz de compreender que jovens como ele se encontrem em dificuldades, principalmente se têm vontade de fazer coisas. Depois levantou-se para se dirigir ao escritório. Mas antes de desaparecer, alterou a opinião. Parou à porta e disse com raiva: mas há a fazer e fazer. O Sarratore é uma inteligência sem tradições. Gosta mais de ser simpático para quem manda do que de lutar por uma ideia. Tornar-se-á um técnico muito prestável. Interrompeu-se, mas ainda hesitante, como se tivesse algo muito mais áspero na ponta da língua. Mas limitou-se a murmurar: boa noite. E foi para o escritório. Senti o olhar de Adele pousado em mim. Tenho de me retirar também, pensei. Inventar uma desculpa, dizer que estou cansada. Mas esperei que Adele encontrasse uma frase conciliadora capaz de me acalmar. Por isso perguntei: o que quer dizer que o Nino é uma inteligência sem tradições? Ela olhou-me com ironia. que não é ninguém. E para quem não é ninguém, tornar-se alguém é mais importante do que qualquer outra coisa. A consequência é que esse senhor Sarratora é uma pessoa que não é de confiança. Também sou uma inteligência sem tradições. Sorriu. Também tu, sim. E de facto não és de confiança. Silêncio. Adele falara com tranquilidade. Como se as palavras não tivessem qualquer carga emotiva e se limitassem a registar factos reais. Senti-me igualmente ofendida. O que queres dizer? Que te confiei um filho e tu o trataste sem honestidade. Se querias outro, porque te casaste com ele? Não sabia que queria outro. Mentes. Hesitei. Admiti. Minto, sim. Mas porque tu me obrigas a dar-te uma explicação linear e as explicações lineares são quase sempre mentiras. Tu também me disseste mal de Pietro. Até me apoiaste contra ele. Estavas a mentir? Não. Na verdade, estive do teu lado, mas no âmbito de um pacto que devias ter respeitado. Qual? Ficares com o teu marido e com as meninas. Eras uma airota. As tuas filhas eram airota. Não queria que te sentisses desajustada e infeliz. Procurei ajudar-te a seres uma boa mãe e uma boa esposa. Mas se o pacto é quebrado, muda tudo. De mim e do meu marido não terás mais nada. Aliás, tirar-te-ei tudo aquilo que te dei. Respirei fundo. Tentei manter a voz calma, como ela estava a fazer. Adele, disse, eu sou a Helena Greco. E as minhas filhas são minhas filhas. Estou-me marimbando para vocês, os Airota. Fez sinal que sim, pálida. Agora com uma expressão severa. Vê-se bem que és a Helena Greco. Isso já é por demais evidente. Mas as meninas são filhas do meu filho e não permitirei que as estragues. Deixou-me ali plantada e foi-se deitar.